vem, Mortão VMG, Death House Style, e o Preto Goiânia, de novo. Mais um, esse mina ganja smoke style. Mais um, vai ficar legal no fim da tarde. Mais um, vai escutar as conversas das comadres, os blá blá blá que rola pra cidade. Mais um, esse mina ganja smoke style. Mais um, vai ficar legal no fim da tarde. Mais um, vai escutar as conversas das comadres, os blá blá blá blá que rola pra cidade. Abra sua mente, seja diferente. O preconceito é uma coisa deprimente. Um tapa na macaca, mente sempre aberta. Na nova era tem até tapa na pantera. Briga de leão, golpe baixo é proibido. Crocodilo fuma um e já sai rachando o bico. Mortão VMG, ADME natural. Evolução mental, elevação espiritual. Mais um, se esse mina ganja smoke style. Mais um, vai ficar legal no fim da tarde. Mais um, vai escutar as conversas das comadres, os blá blá blá que rola pra cidade. Mais um, se esse mina ganja smoke style. Mais um, vai ficar legal no fim da tarde. Mais um, vai escutar as conversas das comadres, os blá blá blá que rola pra cidade. ADME me ligou, me chamou. Sessão de ganja, o mortão topou. Taca fogo que o jogo começou. Tô com toque e adobando vários lobinhos que eu. Fim de tarde, tipo sempre ocupação. Corpo relaxado, tipo vim da natação. Serra chichado, joga um na minha mão. Ameniza a pressão, como é bom ser maconheiro. Mais um, se esse mina ganja smoke style. Mais um, vai ficar legal no fim da tarde. Mais um, vai escutar as conversas das comadres, blá blá blá que rola pra cidade. Mais um, se esse mina ganja smoke style. Mais um, vai ficar legal no fim da tarde. Mais um, vai escutar as conversas das comadres, blá blá blá que rola pra cidade. Se é melhor ser assim, eu pensar que sem isso eu ia ser mais feliz. Eu nunca senti nada assim. Olha que eu me acho um bom aprendiz. Quando a fumaça sai do nariz, é o olho que pesa, a mente que lesa. Da vez quando reveza, e os cabeção tipo eu pede mais. Mais um, se esse mina ganja smoke style. Mais um, vai ficar legal no fim da tarde. Mais um, vai escutar as conversas das comadres, blá blá blá que rola pra cidade. Mais um, se esse mina ganja smoke style. Mais um, vai ficar legal no fim da tarde.